A dupla fenomenal do Pará, Ellison e Juninho. É com vocês, meus ídolos. Vamos lá, família! Bora lá, Juninho! Vamos nós a partir de agora! Muita marcante, muito som! A cabeça de todo mundo! E o Meládia vai subindo assim, ó. Valeu, Gilson! Valeu, Gilson! Valeu, Rebelde! Sem rebeldia, Rebelde! Bora pra cima! É o seguinte, era saudade e era marcante, mas nós vamos tocar tudo nessa porra! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Oh, oh. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Vamos no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Preparar isso no meio, no meio, no meio. 5, 4, 3. Tem que ser assim, ó! E aí, Machacha Baja? Obrigado a vocês aí, Bibirinha, toda a galera! Todo mundo junto! Obrigado também a Carlinha do Maluco Jorges. Aniversário, show, beijo, galera, você. Ellison, mostra como faz, como faz, como faz, como faz. É assim, ó. Fim de semana, a farra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Como nos velhos tempos! É uma festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultra da som, show de iluminação. E a galera do Rubi tá aqui também. Minha Bel, minha Bel, minha Bel. Minha Bel, minha Bel, minha Bel. É o pop song. Minha Bel, minha Bel. É o pop e só. No tempo da área da Sudã. No tempo da área da Sudã. Quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra? Banda doce desejo. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Vem, DJ Tinho e DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer. É vários, moia, moia dos... Ah, amigo Moia do China tá aqui com a gente também, Ellison. O padrinho Moia. E no... Sim, bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão o sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. De longe, de longe, de longe. music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show, but watch the sound I made a year ago. Recordando, recordando. Meu parceiro Wallace Segue também por aqui com a gente. Aí Segue, aquele abraço do Indo Águia. O papai Heitor. Papai! Meu padrinho! Você é foda, meu. Meu padrinho Pezão também tá aqui no ninho. Por isso que o Águia tá violento, padrinho. Tem jeito, LG. O coração do Pezão é pop, pô. Não tem jeito. Gilo. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Então tudo bem. Você decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Quem sabe quem anda, bora ver. Alô, Serginho! Senta e ouve, não se abre mão de um grande amor. Ellison. Sinto que meu padrinho Louro também, meu vizinho! Ei, Louro! Sei que é tão difícil, sei que é tão difícil deixar esse pop assim. Um, dois, três, Ellison, mais uma vez. Na batida desse som, quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitado. Rapaz, Murilax na área, Murilax na área. Aí, Murilax! Hoje tem, pessoal, hoje tem, pessoal. E é mania no Pará. Chegou para ficar pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Tá do pezão, do pezão. Alô, pezão, mano, aqui é o cacique, cara de pau. Que manda gero, manda gero que eu. Gabinho, você não perderia essa de jeito nenhum! Meu padrinho por aqui, também por aqui, rapaz! Só os conhecidos, meu irmão! De seu olhar, bem louca por você. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. DJ Ellison! Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu. Obrigado, meu parceiro carioca, também tá aí com a gente. Aquele abraço pra você, carioca, mais alta também. Todo mundo junto com a gente. Só prejudicar a relação. DJ Roberto. Roberto Mix produtor. Aquele abraço pra você, Roberto. Que eu te amo. DJ Valtinho também. Lá do Siqueirão. E aí, Mauro? Uma vez eu já deixei. Galera do Mauro Sou. Obrigado, compadre Paulinho também, tá com a gente. Tamo junto, mano. Vamos curtir as marcantes. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Eu sou um príncipe negro. Me curti, vem. Eu tô falando, eu gosto, eu gosto. O Alassi segue. O Etô do Passinho também. E aí, Natan? Porra, tu passou a semana toda longe, é? Tá beleza. Rebelde! Aí, Rebelde! Aí, Rebelde! Aí, Rebelde! Você sabe dizer se os varejeiros são aí? Não? Os varejeiros são aí? Você sabe dizer? Eles estão aí, os varejeiros? Eles estão aqui, os varejeiros são? Você sabe dizer? Depois você me fala. Você tá meio assim, meio... sei lá, você... Sou da galera, vem balançar. Venha dançar com a melodia. E o som contagia. Príncipe negro é o som. Gilson, lá no Gilson Lange. É de presente com a gente. Alô, Gilson! Randa melodia. Um show de metal break. Live. Esse brilho em meu olhar. Bico dos Caixa Baixa. Alô, Bico! Olha o pipirinho aí, mano! Sempre que eu olho pra você. Merda, você não dá não. O Bico tá só analisando hoje. Depois ele começa. Esse brilho em meu olhar. DJ Alex Bryan tá aí, com a gente. Um abraço pra você, mano. Sempre que eu olho pra você, sinto o desejo de te amar. Sabe quem, Alisson? Sabe quem? Quem, quem? O homem da pílula azul. Tu lembra, hein, Alisson? O homem da pílula azul. Bate, bate, bate o meu coração. Esse é velha guarda, viu? Esse mexe com o coração dos homens. Será que um dia você irá? O quê? Me amar assim como eu te amo. Bora, Fabiola. Quero ver tu fazer um caqueado ali em cima hoje. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Ai! Elisson e Juninho. E Juninho, Bob! É pole, pole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando. Pezão, é meu irmão, bora, pezão! São três dias de aniversário, pô! Compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Reboladeira, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebole lá na ladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. A gente não pode deixar de cumprimentar Marquinho Belém, o coração de leão. Alô, Marquinho! Vem, vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. É pole, pole no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, aí é isso! Me alucina, a galera toda... Meu patrão, o Robertinho, ele e a Wanda. Inclusive ontem a Wanda fez aniversário 50 anos e ela tá comemorando aqui no Bob Príncipe. Parabéns, Wanda! Ladeira, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Ei, reboladeira, rebole lá na ladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. E o Juninho e Isabela da família Sebastião do Guamá. Fala, Juninho, fala aí, Isabela! gosta? Yo, yo, yo. Agora sim. Bora pra melhor parte. Aí no camarote, o Rally! Rally do samba! Esse tem história aqui no Bob, mano! O empresário Wellington! O argentino no Bob, alô Wellington! Te dar o meu amor, eu te jogar na rede pra te dar o meu calor! Rally do samba! Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção! Pimba, repimba, e aí, maluco, Junão! Pimba, pimba, repimba, pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Oh, meu amor, e te faço suar. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Vem, amor. Cara, o DJ Neto tá aí, tá? Que você me deseja, então. Mas você tá aqui. Sábado que vem, aniversário, o baile do maestro do Pop Saudade lá, DJ Neto. Parabéns pra você, vai estar o Príncipe Negro, Pop Saudade, claro, representando e tocando muita saudade pra galera lá na Via Show, né, meu irmão? E a galera que tiver afim de ingressos, convites, estão aqui com essa loura gostosa. Diamante. Cima, meu irmão! E a agência do Douglas é Red Blue! Já não sei mais o que é certo. Wallace Sec tá aqui com a gente! Patrick! É a mega sorte do. E do aplicativo Rock Doido! Alô, Patrick! Bora nessa, mano! Tamo juntos, Carol! Dali Ellison! Amiga Vanessa, grande abraço. Olha o bombom ali de camarote. Ela veio assim, foi tão de repente. LG, abraço, nosso amigo Caco. Ele também, a sua primeira dama. Aí a Bruninha, aí Caco, aí Bruninha. No camarote VIP, Gustavo Mega, Príncipe. E também o Pop Live hoje aqui. Olha o live aí, papai. Live, live, live. Você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhã. Isso é! Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. E o nosso técnico mando também, o Yuri. Aí do churrasco, Cristina também, e a Tássia junto aí com o DJ Joinha Bob, os Pega Fuga da Saudade, meu amigo Galo do DVD também tá aí, aí Galo, grande abração! Querendo te encontrar, toda mulher te vê, imagino você, onde você está. Diego da Pedreira, essa é pra você, meu mano! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiguinha. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso, não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá. Sei que dói essa traição. Tem que ser na mãe, assim, papai. Não dá. Eu amo mais um homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Mas olha o poraquê. Melhor amiga. É poraquê. Eu não acredito. Você tá no som do seu coração. Eu. Engenheiro Rafael também com a gente. Alô, meu engenheiro. Suas desculpas. Ellison. Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. Que jeitinho. Que jeito de dançar benzinho, me deixa louco. O Eduardo e a sua primeira dama, Eliane. Estão curtindo o pop aqui no Palácio. Aquele abraço, hein, meu irmão. O Cláudio Vitor também tá aí com a gente, toda a galera do Crocodilo, a dona Patrícia, DJ Patrese também, Luciano da RL Eventos, o Tiaguinho também. Então vem amar, me fazer feliz. Toda a galera do Cineral, saudade! Batistão! E a primeira dama, dona Suzy! É Batistão! Bora, mano! Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti. Voltei, estou aqui. Só pra quê? Só pra te amar. Live. Só pra te amar. Só pra te amar. Com eles, DJ Zelis e Juninho. E aí, meu amigo Sanderson, como é que é, garotinho? Alô, Paulinha. Manda os canibais. Sucesso. Sucesso. Eita, mortadela. Te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Isso não é só cerveja, não é não. Ao redor, que ao é, mano? Eu estou. Porta dela, essa mulher ainda vai cair daí. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Segundo bate a liga, bate a liga. E esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Tem que ser! Tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Por algum motivo, por alguns minutos, até pensei que ela estivesse ali com o Alex Bryan. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Vamos Juninho, Gilson Lanches também. Alô, Gilson! Um abraço pra você do Elis e Juninho, patrocinador oficial das aparelhagens! Tá é madrugada e você não chega, cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto... E aí, DJ Dalton? Ligo pro celular... Tá no pop saudade, aquele abraço, hein, garoto? Sinto um vazio, feita solidão, por que que faz assim, maltrata o coração? Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega, a cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando... Cadê o braço? Foi só falar o nome do DJ. Feita solidão, por que que faz assim? Maltrata o coração, eu te amo. É muita paixão, mano. Diz que é mim mesmo, amor não faz assim. Tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador. Você quem comanda o coração. Sassá da GDP, o Marlo das Fronteiras, Drica GDP e a Bia. Pau pescador, pau pescador. Só ele, o LG. E meu parceiro Carioca também, aí, Carioca! Carioca, é você, toda a galera da equipe Tormento! Um abraço pra você, Carioca! Bora pra cima, Elis, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima! Super Pop! E os irmãos Elison e Juninho! E aí, Bumbum Diário! Bumbum Diário dos Fugitivos! Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você. E aí, Dudu? Aquele abraço pra você. O Bicho Marque Almeida Carvalho também daí. Te peço que é lindo. E aí, Bruninho Fantasminha? Contigo, maninho. Conte pra mim. Te peço que é lindo. Conte pra mim. Conte pra mim. Muito obrigado, meu grande amigo Noia, do Esquina Pará. Mas de presente, alô, Noia. O Ceasa Promoto e também tá com a gente. Dali DJ Alisson. Chorando com você, Elison. E aí, Sandrinha? Vamos pra cima, vamos, vamos, vamos. Se parece 72 horas, né, mano? Você, e na segunda-feira, é só aquela ressaca de leve. E aí, Pitoco? Te peço que é lindo. Vou sair grávida daqui hoje. Eu quero mais, um pouco mais. Água geleia não dá, papai. Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Batista, já chega no pedaço, Batista. Não vai deixar ninguém empurrar aí, Batista. Ninguém empurra ninguém hoje. Vem, não faz isso comigo. Olha o cara no DVD. Eu preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso não. E o Nandinho muito doido disse: Juninho, não esquece do bingo do Chacha Baixo. Bora pra cima, papai! Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores. Alô, Carlinha! Cadê você, Carlinha? O povão arrastando a multidão pra sobrevoar. Parabéns, parabéns, parabéns, alô, maluco! Tô no pop. vou fazer o S com DJ Alisson. E o Mauro, Alisson, e o Mauro do Mauro Sum. E Juninho Pop. Tô no Águia. Tô no Águia. E a CLJ em peso é sinônimo de muita gelada. DJs Léo e David. David, David, David. Tô no pop. Bora, neto da CL, qual é a tua, papai? Bora, sacode! Cal, cal, cal, cal, cal. Toma tua, toma! Um, dois, três! Tome-lhe, tome! Ai! Tome-lhe, tome! Ai! Tome-lhe, tome! Ai! Tome-lhe, tome! Ai! Vira safadinha! Vai! Vira safadinha! Vai! Vira safadinha! Vai! Vira safadinha! Essa vai pro nosso amigo Orelha. O velho aguarda Orelha. Não é a Rubi, é o Pop, mano. Tiringa, garoto. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto. Galera, nossa! Aquele sentimento. Gerecer, né, mano? Orgulho de momento. Não levou a nada. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade. Alô, minha vizinha Joelma! Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome em mim. Escrito. Cena mania e diferente do Jean Alisson. Paulo Bahia, essa é pra você, mano. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Mas aí veio você, fez diferente. Mas veio você, me deixou em segredo. E vamos viajando, meu pobre! Me desamor. Ai, tudo! Mas veio você, pra me ensinar. Joga pra cima, libera esse astro! Mário, aí na cume da saudade. Hoje eu escutei uma canção de amor. Esse tem uma história com a família Bob também. Peguei pouca carona com ele no gramação. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. E aí, Silvio? E toda a rapaziada aí da Sagra Vida também. Saberá a resposta. Serginho, Felipe também, o Theo. Bruninho Sonic. Equipe Sonic também da área. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Bebezinho do Pop, Zita da Pedreira, o Diego da Pedreira. Bora mexer com tudo agora, Alisson. Bora, bora, bora. Dale, DJ Alisson. Vamos, Palácio. E hoje é aniversário da mulher do Bumbum dos Fugitivos, a esposa do Bumbum Tamires. Parabéns! Vai ser muito gelo até 5 da manhã! Je vais vous faire tousser. já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. Hoje é aniversário da minha amiga Vanessa. Tudo de bom. Você veria o meu sentimento. Parabéns, Vanessa. O Potiguar e o Everton. Para a galera da CDC, o Meteoro também. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar. O quê? Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. DJ Mauro! É parceiro inseparável da família Bob. É Sandra. Parceira, parceiro, papai. Pra se falar de amor. E aí? Tem que se amar. Eu já vivi o amor. Cadê o maluco dos lanches? Aniversário da Carlinha hoje. Quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. E eu me encontro só, penso em você olhando. Tiaguinho, garoto Red, a sua primeira dama. O Flávio no celular. O neto da equipe Cachaça também tá aí com a gente, junto com os nossos caixa-bás. Eita, meu pop aqui no palácio. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Duvido. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Preciso. Você. Você. Seque a garganta, dá seque! Tem uma história pra te revelar. Papai Edu também, papai Edu! Eu te ouvi prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste. Paulo Bahia também tá aí, aí, Paulo Bahia! Já te amei. Lá, amar, já... Tu não se amava, nosso empresário! Tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade. Eu olhava para ela e ela não me via. Assim. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço. E aí, Sassada, GDP, aquele abraço pra você, maninho. Toda a galera aí, pode crer! No dia seguinte. O Marlon também. Das fronteiras, Trica, GDP, a lobia do Guamar. Na próxima parada, ela embarcou. E com um olhar apaixonante, ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. Que eu me apaixonei. A menina que as flores, o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado, mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Era você. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos. Obrigado, meu Deus, por vencermos mais uma luta. Banda New Project. Vamos lá, e aí, DJ Jaderson? Banda, banda. Lá do Águia, Amazônia. Eu necessito que entenda. Pode crer. De uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, pense em mim, pense e verás. Eu Camarino, DJ Gil, lá do Mauro Sul também tá com a gente. Alô, Gil! Tenho certeza que teus olhos falam pra... A gente foi ontem arrastando todo mundo por lá, né, meu irmão? Tem dois. Hoje tá todo mundo pagando promessa aqui. E o japonês, divulgações! Dessa vez, aí, Moisés! Pense em mim. Japonês, divulgações! Aí você sabe que o Jaderson, o apelido dele é Carvalhão! Mas... Carvalhão! Qualidade, tanto tempo se vai... Hoje conta! Só vejo nós dois... Elias Carvalho. Do que fui culpada, mas... Fica comigo agora, jamais me diga vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos, você é tudo que... Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, pense em mim. Pense e verás, não acabará. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me perdeu. Live! Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que tem rege aí pra trás. De saudade, vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Paulo Bahia, também obrigado, Paulo! Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite. Um, dois, três! Também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Quero você. Meu Marinho Galo do DVD. Eu também. Meu parceiro Batistão também. Assim. Alô, Batistão! Desde quando vi você chegar. Que é isso, Ellison? Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. Deixa de brincadeirinha! A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. Sério, é muito gostoso a gente ver, rever os amigos que nos ajudaram a crescer, a reconstruir esse sucesso. Meu amigo Tassinandê, aí Tassinandê, DJ Tassinandê. Representando a GDP. GDP, galera da pedreira. Não perde uma Pop Príncipe de jeito nenhum. Quero com você viver um grande amor. Toca pra mim. Toca pra mim. Douglas e o Sandy, olha essa dupla aí. Eles querem é dançar, papai. Então bora, bora. Toma, toma. Bora, Mabel. Vai rolar o grito hoje ou não vai? Alô, Gilson. Bora, papai. Quando você escutar, sei que você vai lembrar. Tá no cérebro, o Júnior Orelha. O Júnior Orelha, o Orelha. Estou no nosso amor. Ai, porque ele só curtiu o Rubi. Nesse tempo aí. DJ Silvinho a tocar. Essa sabe o que é bom. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Errarão uma emoção. É só o meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Errarão por tentando parar. E o Pezão fez aniversário sábado. Chumbo um bruxo lá no Paraclube. E ele disse: eu vou fazer 72 horas de festa. Será que eu aguento, mano? Meu parceiro Júnior, dos polêmicos, ele e o seu grande amor, a dona Patrícia, estão completando hoje, justamente hoje, papai. 2 anos de muito amor. Eita coisa boa, é bom, é bom, é bom. E aí, Alisson? Eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções. Alisson. Meu amor, eu quero te entregar. E o nosso amigo Neto da Cachaça, da equipe Cachaça. É isso, Jefferson. Nasceu pra mim, nada vai nos separar. Flavinho do celular, Flavinho! Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. E aí, Bismarck, como é que é, Bismarck? Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. Popson, a qualidade é nossa, a preferência é sua. Vem se entregar pra mim, e todos meus segredos vem descobrir. Não quero acordar, tenho umas fantasias a realizar. Vejo o seu olhar, tirando a minha roupa, me devorar. Quero você assim, só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Banda. Mexe no HD, DJ Alisson. Revira! DJ Alisson. DJ Alisson. Assanhada, né? Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe, um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Meu Marinho Júnior, o Super Júnior Lanche, tá aqui com a gente. O bombom dos fugitivos. Ele tá aquela base. Vem comigo! Pare um pouco, onde estamos? Meu parceiro Pato! Pato das fronteiras! É a galera da GDP em peso! Passamos. Sei que estraguei tudo. Sassá, GDP também, Sassá. Me perdoa, perdi tudo por